é a Babilônia. A Babilônia. Babilônia, quem controla sua vontade, seu espírito ou a sociedade? Quem controla suas vontades, seu ego? Seu ego sem saciedade. A verdade por trás do véu. Quem quando